força assassina está de volta. Ser ou não ser gangster, não importa. Preste atenção na opção, que o livre-arbítrio é foda.